Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos um livro de viagens da autoria de Michael Pollan, que é um dos membros dos Monty Python, aqui com a obra intitulada Brasil, numa edição da Bizâncio. Com o Mundial de Futebol a decorrer, exatamente no Brasil, a editorial Bizâncio decidiu colocar, e é um escrito original muito recente, de 2012, surge este livro, realmente um guia muito interessante para perceber o que é o Brasil. No entanto, antes de avançar até para aquilo que nos move hoje para sugerir, mesmo aqueles que não fazem ideia, não podem, não querem ir ao Brasil, mas ficam a conhecer bastante bem o país, o grande país da América do Sul, lendo este livro e dois outros que, por sinal, estão traduzidos em Portugal, e esses também são de leitura obrigatória. Um tem por título Futebol, o modo de vida brasileiro, de Alex Belos. Ele foi correspondente do jornal Guardian no Brasil durante muitos anos e conhece realmente a realidade social, cultural, a política do Brasil, e esse livro encontra-se à venda, quem o encontrar, pelos uns singelos 5 euros. Depois, há outra obra única, que se chama Uma Morte no Brasil, de Peter Robb, sem qualquer tipo de adjetivos, e livro sobre o Brasil, realmente é fundamental ler. Pensámos que já foi referido aqui em Leitura em Dia, de qualquer das formas, se não foi, fica também a sugestão, quem o encontrar também o leva por atacado, os dois por 10 euros. O que temos aqui? Michael Edward Pollan, ele nasceu a 5 de maio em Sheffield, na Inglaterra, e é um comediante, ator, escritor e apresentador de televisão e até dos seus programas de viagens, que depois acabam por, nos grandes canais de divulgação à volta da natureza e da vida na Terra, aparecem estas viagens, e este livro também é o resultado de uma viagem pelo grande país da América do Sul, pelo Brasil. Ele foi um ator muito famoso, quem não se lembra dos Malucos do Circo, e depois tem alguns filmes muito famosos, com os Monty Python, e outros sem ser com a companhia desta trupe de facto delirante. Tem um filme muito importante, que é um peixe chamado Wanda, e depois acabou por receber um prémio, o BAFTA, mais tarde também, em 2000, recebe pela coroa britânica o Commander of the Order of the British Empire. O que está aqui, como se percebe pelo título, é uma viagem ao Brasil. É um livro imenso, também como o país. Pollan faz as viagens realmente ao contrário de Poulterou e até de Joaquim Magalhães de Castro. Não faz as viagens sozinho, tem uma grande equipa de assessores, de colaboradores. De qualquer das formas, dá-nos aquilo que é muito importante conhecer o Brasil. Não iremos falar tudo, desde o norte até ao sul, mas há dois ou três elementos muito importantes, ou pelo menos a seguir com muita atenção. Na Amazónia, a questão da borracha, o porquê da ascensão e a queda deste negócio, que depois derivou, foi desviada para a Malásia. Os ingleses, como é fácil de perceber, com a sua moral calvinista e puritana, assambarcaram e sacanearam os brasileiros. Depois, a presença de Henry Ford, dos automóveis Ford, e a sua instalação de uma fábrica enorme no Pará, que deu origem depois a uma cidade, a Forlândia. E depois, um dos momentos muito importantes, muito interessantes deste livro, é o Maranhão, São Luís do Maranhão. E aí, já que estamos também na altura dos Santos Populares, há uma festa, é o Bumba Meu Boi. Tem a ver exatamente com a festa de São João, o santo São João Batista, mas ao mesmo tempo também tem a ver com o ritual da ressurreição, da vida, da vitalidade, e depois é tudo arte, música, fantasia, tudo isto numa espécie de sincretismo, que é muito típico também no Brasil, entre a cultura original das tribos e até adotadas vindas da África, e depois o ritual da fé católica. Só uma pequena nota, depois Brasília, claro, a capital federal do Brasil, e a figura, ou as figuras muito importantes dos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, recentemente falecidos. Portanto, independentemente do futebol, mesmo aqueles que não pensam ir ao Brasil, não querem, mas querendo conhecer de facto o grande país, tem aqui um excelente livro, muito bem traduzido e, acima de tudo, muito interessante e acutilante.

Olha, você tem três problemas que precisam ser resolvidos. Problema número 1. Empresa de marketing multinível tem fama de utilizar o método de pirâmide e empresas assim enganam as pessoas. Só que nem todas as empresas de marketing multinível são picaretas. Problema número 2. A empresa em que você agora é consultora tem fama de ser careira. Problema número 3. Você está abordando de maneira errada. Para resolver estes três problemas, é necessária somente uma solução: abordar as pessoas de maneira diferente. Para começo de conversa, aborde primeiro as pessoas que você conhece. Eu vou te dar três exemplos de abordagem que podem funcionar. Número 1. Olá, amiga, tudo bem? Nossa, como sua pele é bonita, hein? Olha, eu tenho um batom aqui que vai combinar muito contigo. Posso te mostrar? Número 2. Gostei da sua maquiagem. Você faz isso muito bem, hein? Parabéns. Qual é o rímel que você está utilizando? Ah, bacana, esse rímel é muito bom. Você conhece este outro aqui? Abordagem número 3. Sério? Você vai na festa desse final de semana? Que legal, eu queria ir, mas eu não vou poder. Sabe o que que combina com festa? Gente com maquiagem de poderosa. Deixa eu te mostrar algumas que eu tenho aqui comigo. Entendeu? O segredo está em deixar as suas abordagens naturais. Não decore estes exemplos que eu te dei. Sua fala tem que ser natural. E tome cuidado para não ser inconveniente. Por exemplo, não faça uma abordagem de demonstração enquanto a pessoa estiver comendo. Não vá até um velório para tentar vender maquiagem. Procure pessoas que você já conhece e, vendendo ou não, peça indicação de outras pessoas que talvez se interessem pelos seus produtos. Grande abraço e grandes vendas. Rádio Vendas. Há várias formas de dar a volta ao mundo. De avião, de barco, a nado ou até a pé. Mas o melhor mesmo é dar a volta ao mundo com Der Adlef Lang Mix. Um programa com apresentação alemã, onde durante 120 minutos, Adlef Lang traz um pouco de tudo, com especial incidência nas músicas da Alemanha, Holanda e Dinamarca. Fica a conhecer um pouco mais do que se ouve e se faz, um pouco por cada parte do nosso globo. Der Adlef Lang Mix. Aos sábados, das 11 às 13 horas, com Adlef Lang no Canal 1. Everything but the kitchen thing. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados, pelas 10 da noite. Everything but the kitchen thing. Com Sean Klein no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1 oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se de nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à antena web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Próximo dia 10, o grupo brasiliense Raimundos estará no palco do Carioca Clube em São Paulo para o lançamento do álbum Cantigas de Roda. O show é uma parceria com uma rádio. Cantigas de Roda foi lançado em fevereiro e tem recebido excelentes críticas de público e imprensa. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Quem resolveu fazer a alegria das mulheres de plantão foi ele, David Beckham. O ex-jogador bonitão foi clicado sem camisa em uma praia de Los Angeles e mostrou que seu físico visto nos outdoors não tem nada de Photoshop. Mesmo com uma aparência bem séria, ele ainda conversou com algumas pessoas que estavam por lá antes de seguir o caminho para a sua casa. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Já chegou ao mercado o novo trabalho de Bruno e Marrone. Agora, apesar de o título remeter a algo atual, a dupla faz uma viagem por diferentes épocas e estilos da música brasileira. O registro aconteceu em abril desse ano, no Espaço das Américas, em São Paulo. São 23 músicas disponíveis em DVD e CD duplo. No mundo da fama. Sabrina Sato esteve entre os famosos que visitaram o Templo de Salomão, mais novo prédio da Igreja Universal inaugurado. A apresentadora da Record foi fotografada na saída do local. Cris Flores e Edu Guedes, com a namorada, também estiveram por lá. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. No início de uma noite dessas, foi colocado no ar o vídeo de Na Batida, novo single de Anitta, produzido pela Conspiração Filmes. O clipe foi gravado no Palácio dos Cedros, em São Paulo, e apresenta a cantora em 4 figurinos diferentes. Um deles lembra a sequência do filme Flashdance, de 1983. A divulgação do vídeo foi feita após uma ação na qual os fãs tinham que postar a hashtag Anitta Na Batida nas redes sociais. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Downloads legais ou ilegais? Pirataria ou privataria? São questões que muitos internautas colocam quase diariamente. Questões que, todavia, não se colocam em Música Livre. Um programa onde toda a música é livre. Porque nem tudo tem um preço. Conheça o gratuitamente bom que as novas tecnologias, nomeadamente a internet, têm para nos oferecer. Música Livre. Às segundas-feiras, às 19h15, com a apresentação de Catarina Navio, no Canal 1. Cada dia que passa...

Câncer. Olá, Câncer. Passeios em pequenos grupos contam com boas energias neste dia, mas selecione bem as pessoas ao seu redor para evitar conflitos. No amor, Câncer, passe mais tempo com seu par. Hoje a sua cor é roxo. Leão. Olá, Leão. Selecione melhor as suas amizades e se comprometa apenas com aquelas pessoas nas quais você confia de verdade. No relacionamento amoroso, curta cada momento a dois, viu, Leonina? Hoje a sua cor é marrom. Virgem. Olá, Virgem. Há uma certa tendência a se irritar com facilidade. Então, se você quer se divertir, será preciso manter a calma. A dois, Virgem. Tenha cautela se você não quiser tumultuar a relação, ok? Hoje a sua cor é branco. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Oi, Libra. Aproveite o dia em casa para acabar com todas as encrencas e disputas familiares. Porém, não descuide da sua vida amorosa e ainda compartilhe as suas incertezas com seu amor. Hoje a sua cor é lilás. Escorpião. Oi, Escorpião. Prepare-se para enfrentar dificuldades, cobranças e pressões, até mesmo em casa. No romance, faça um passeio diferente com a pessoa amada, tudo para fugir da mesmice, viu, Escorpião? Hoje a sua cor é lilás. Sagitário. Sagitário, o dia requer mais cautela com a sua vida financeira. Então, contenha sua impulsividade ou poderá se arrepender depois. A dois, o clima é de grande sensualidade. Aproveite. Hoje a sua cor é vermelho. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Olá, Capricórnio. Há uma tendência a se deixar levar pela impulsividade. Então mantenha calma e pense bem antes de fazer algo. No romance, a sua sensualidade vai dar as cartas, viu, Capricórnio? Hoje a sua cor é azul claro. Aquário. Tudo indica que você terá que lidar com situações familiares complexas, que exigirão decisões complexas. No amor, tente compartilhar os seus desejos com a sua alma gêmea, aquariana. Hoje a sua cor é verde claro. Peixes. Mantenha a distância de pessoas que apenas fazem cobranças ou pressionam você de alguma forma. No campo amoroso, seja paciente, peixes, e afaste conflitos desnecessários, ok? Hoje a sua cor é branco. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play, todos os sábados e domingos, pelas 8 da noite, no Canal 1. Música.

vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia. No quarto encontro intereclesial da SEBS, das Comunidades Eclesiais de Base, acontecido em Itaici, em São Paulo, cerca de 300 pessoas da Igreja Católica participou. Quem visse aqueles centos de gente humildes, com os sinais da pobreza, com suas sandálias havaianas nos pés, com os rostos marcados pela luta da vida, alegres e animados, conversando uns com os outros, como se fossem velhos amigos, não deixava de se recordar da multidão dos assinalados, dos quais fala o Apocalipse. Estes, quem são e de onde vieram? E o ancião disse: estes são aqueles que vêm da grande tribulação, dos rincões mais distantes das periferias das cidades, dos remanescentes dos embates duros da sobrevivência, os amados de Deus, porque são pobres, a quem o Cordeiro apacentará e guiará às fontes de água da vida, e o Senhor lhes enxugará toda a lágrima dos olhos. Efetivamente, os 4 dias que durou o encontro se constituíram, para os que não são das bases, numa experiência de choque. Era impressionante a maestria e a madureza com que conduziam os debates nos grupos e nos plenários. O grau de performance nas encenações dos vários problemas a serem discutidos, o entusiasmo com que cantavam seus próprios cânticos, feitos nas próprias comunidades, por músicos e poetas populares. Destaque especial merecem as celebrações no início dos trabalhos de cada dia e no final da tarde. Aqui aparecia toda a mística do povo e a consciência de sua identidade eclesial. Celebravam-se as lutas narradas nos grupos, ritualizavam-se, seja em forma de procissões pelos jardins do imenso mosteiro ou de oferecimentos ao ofertório da missa, os problemas suscitados nos debates. Ninguém queria ser mestre de ninguém, mas todos discípulos uns dos outros. Os bispos e assessores somente falavam quando convidados ou quando se punham na fila como os outros, aguardando a sua vez. Certamente ficará na memória de não poucos o espetáculo emocionante das encenações das lutas do povo, encenações feitas na hora, pois não era um teatro que se representava, mas a própria vida. O relato dos índios Xocó enfrentando policiais armados de fuzis e metralhadoras com simples estilingues, defendendo suas terras ou recuperando a estátua de São Pedro que lhes havia sido roubada. No final de cada relato, como nos tempos homéricos, se cantava uma canção que fora feita como celebração da vitória. Todos cantavam o estribilho da canção dos índios Xocó: ó São Pedro, não se sinta tão só, estás arrodeado de índios Xocó. Não menos admirável era ver os mestres e pais da fé, os bispos, aos pés dos humildes, ouvindo seus depoimentos, acompanhando suas reflexões e aprendendo lições verdadeiramente evangélicas. Bem o expressou o cardeal de São Paulo, Paulo Evaristo, visitando o encontro: o cardeal admira e apoia vocês e quer aprender de vocês. Fique com essa reflexão, fique com a luz e a força divina. Se você quiser, visite o nosso blog na internet www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com a bênção do Deus da vida e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira.